Na porta da tenda eu venho me prostrar, com ofertas e louvores meu coração a cantar. Um novilho, um carneiro, com fé eu trago aqui para o altar do Senhor, meu será consagrado. Santo, santo é o Senhor, em teu amor encontramos paz. Consagrados em tua presença, teu povo, Senhor, somos nós. Santo, santo é o Senhor, a glória a ti queremos dar. Com cada ato de adoração, teu reino vamos proclamar. Arão e seus filhos, vestes de santidade, no óleo da unção, somos feitos de verdade. Com mãos levantadas, ao céu vamos clamar. Glória a ti queremos dar, com cada ato de adoração, teu reino vamos proclamar. Sete dias em tua presença, purificando o altar, e em cada sacrifício, teu amor vai reinar. Fazemos nossa canção. Santo, santo é o Senhor, em teu amor encontramos paz. Consagrados em tua presença, teu povo, Senhor, somos nós. Santo, santo é o Senhor, a glória a ti queremos dar. Coração consagrado, teu nome sempre vamos exaltar.